O poder da fé. Para falarmos desse tema, nós vamos relembrar um texto do Evangelho de Jesus. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e outras vezes na água. Apresentei-o, o filho, né, aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: Por causa de vossa incredulidade, falta de fé. Se tiverdes a fé como um grão de mostarda, e diríeis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Olha só que grande lição, né? Ele, Jesus, sempre disse que não curou ninguém. Ele sempre disse o quê? A tua fé te curou. A minha fé me curou. A nossa fé nos cura. E como Jesus diz aqui: até quando vós sofrereis? E ainda, até quando estarei convosco? Hoje Jesus nos diz: até quando vocês vão ficar pedindo para que eu faça as coisas por vocês? Até quando? Porque nós ainda, como crianças pequenas, chegamos para a mãe e dizemos: mãe, amarra meu tênis. E a mãe olha e diz: filho, tu sabe amarrar teu tênis. Amarra teu tênis. É mais ou menos isso que acontece conosco e com Jesus. Diante das nossas dificuldades, dos nossos problemas, nós dizemos: Jesus, resolve o problema para mim. E ele olha para nós e diz: mas tu é capaz de fazer, faz por ti mesmo. Ou seja, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre e Amigo, confiam muito mais em nós do que nós mesmos. Porque essa força nós temos dentro de nós. Essa centelha divina, que é parte da centelha maior do nosso Pai, está dentro de nós. E mais adiante ainda, é dito, né? Ter fé não é só dizer eu creio. Ter fé é dizer eu sei. Eu sei que posso. Eu sei que consigo. Eu sei. Ter fé é ter essa garantia, essa certeza de que a ninguém é dada uma cruz mais pesada que possa carregar. Filho, amarra teu tênis. Tu sabe fazer isso. É o que o nosso Pai nos diz. Filho, resolve teu problema. Eu te dei um corpo são, te dei inteligência, muita inteligência. Nós usamos apenas 2%, segundo o que os cientistas nos contam. Imaginem quando nós pudermos usar 20%. Nossa, aí sim. Mas para que isso aconteça, nós precisamos exercitar. Porque a fé sem obras ela não serve para nada. Não adianta eu dizer, eu sei, eu tenho certeza, eu creio, eu tenho fé. Mas se diante, depois disso, eu não faço nada, não vai adiantar nada. Então, a fé, ela é construída. Ela é construída. E a fé, ela é construída através do reconhecimento de tudo que nós temos de bom. Porque parece, e geralmente é assim que acontece, nós buscamos algum resquício de fé lá dentro de nós quando nós estamos passando por um perrengue, por algum momento difícil. Quando nós vemos o tempo escurecendo, ai meu Deus, onde que está a minha fé aqui? Pra não vai acontecer nada aqui. Quando eu tenho o diagnóstico de um familiar, de um amigo, de algum momento de saúde difícil, ai, eu tenho que buscar minha fé. Mas e o resto do tempo? Focar naquilo que me falta não é ter fé. Ter fé é ser grato por tudo que eu tenho. Quem de nós não consegue olhar para o todo e ver-se e sentir-se privilegiado no meio de tantos irmãos nossos que sofrem, que padecem, que não tem saúde, que não tem alimento, que não tem casa, que tem problemas sérios. Se nós não nos sentirmos agraciados com tudo que nós temos, então sim, a nossa fé realmente, como o próprio Jesus disse aos seus discípulos, é menor que um grão de mostarda. Até porque, se fosse do tamanho de uma mostarda, a gente resolveria os problemas acreditando na própria capacidade que nós recebemos. Que nós recebemos. Que através das nossas múltiplas encarnações, nós viemos desenvolvendo. Então, a fé consiste na firme confiança, certeza daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Aí alguém pode dizer, mas nós estamos aqui na matéria, meu corpo é material, as coisas todas são materiais. Se eu não consigo ver, se eu não consigo sentir, como é que eu vou acreditar? E aí entra mais um exemplo de Jesus, né? Quando um discípulo disse, Senhor, fala-nos das coisas do céu, do reino dos céus. E Jesus disse, mas vocês não acreditam nem naquilo que vocês veem. Vocês querem entender das coisas do reino de Deus? Se fosse no dia de hoje, Jesus olharia para nós e diria, menos. Ou seja, é preciso que nosso, no dia a dia, nosso dia a dia, seja de muita gratidão, de reconhecimento, de fortalecimento. Como eu vou ter certeza? Como eu posso dizer, eu sei que essa dificuldade, esse obstáculo eu vou vencer. E depois disso, eu ainda terei aprendido uma lição. Como eu vou ter essa certeza se eu não fortaleço o meu vínculo com o Criador? Se eu não faço boas leituras? Se eu não faço uma meditação? Se eu não tenho tempo para oração? Uma amiga minha me disse, eu ultimamente estou assim, eu rezo para dormir. Digo, nossa, que maravilha. Né? A oração está te levando a um sono, uma noite de descanso, maravilha, mas daqui a um pouquinho tu vai precisar investir um pouquinho mais, Porque é assim. Muito será cobrado a quem muito foi dado. Ai, mas eu não quero ser cobrada. Bom, tudo bem. Todos nós vamos progredir, querendo ou não. A gente costuma sempre dizer aqui, né? Nós progredimos pelo amor ou pela dor. Tudo é difícil. Nós só precisamos escolher qual dos difíceis a gente quer. Manter-se saudável é difícil. Mas ficar doente é mais. Abster-se das compras, da propaganda, das mídias que nos carregam para o consumismo é difícil. Mas ficar endividado é pior. Ou seja, a gente só precisa escolher qual dos difíceis a gente quer. Estar longe do nosso pai é difícil. Mas sofrer com problemas, com situações, é pior. Então vamos estabelecer esse vínculo com o nosso Criador, com o nosso Pai Maior, com a espiritualidade. O nosso anjo da guarda está sempre conosco. E haja paciência do pobrezinho conosco. Ele vem e nos intui coisas boas e nós... Ah, deixa pra lá. A gente vai indo para um caminho errado e ele diz... Muda, muda. E a gente diz... Não, mas eu vou por aqui, eu quero ver qual que é. E assim a gente vai. E depois lá na frente... A gente se queixa que o aplicativo deu o caminho errado. Não, o aplicativo não deu o caminho errado. Nós decidimos fazer um trajeto diferente. Então, sim, tenhamos fé. Tenhamos a certeza, a convicção. Eu sei que sou filha de Deus e que em mim há todos os atributos do Pai. E que Ele jamais me daria uma situação da qual eu não consigo resolver. Basta só que eu me volte para dentro de mim, me conecte com Ele, que a solução vai aparecer. E eu posso até dizer que essa solução foi um milagre. Mas sim, que estava aqui dentro, guardadinho. E cada um de nós é capaz.